Hipocrisia é mato, no ato eu falo e não falto. Holofote, fumaça, adesado, sábado alto. Deixa Jesus em segundo, você quer ser o primeiro. No jogo tem muito pacato, achando que é gato guerreiro. Eu vou na trilha, somando só com a família. Só eu não cola e nem verme que rouba alegria. Trinco o bico, tô rindo, mas na rima não brinco. Eu dou um bico no primo que não tem compromisso. Sigo e sinto que é isso, bagulho da pique circo. Artista gospel, tá tenso e sinistro. Tô correndo por fora tipo azarão na pista. No moio dos fariseus, eu não me envolvo, desista. Branquelo rimando o que ninguém quer ouvir. Melhor chorar agora pra depois sorrir. Não temo ameaça, processo ou cara feia. Você rouba nos álbuns e não vai pra cadeira. Eu sei, tá tenso, tá tenso, tá tenso. Eu sei, tá tenso. O jogo tá mudado já faz algum tempo. Eu sei, tá tenso, tá tenso, tá tenso. Eu sei, tá tenso. Quem não se arrepender no fim é sofrimento. Já falou várias merdas, agora vai jogar areia. Zoião de Tandera, a coisa tá feia. Tá querendo vender o CD, o DVD? Espírito Santo é quem inspira você. Então pra que cobrar o cachê? Não vem com ideia, eu já ouvi esse clichê. O trabalhador é digno do seu salário, mas cobrar pra evangelizar é ser mercenário. Não é julgando, é verbalizando os fatos, também sou falho. Tô lutando contra o pecado. A Bíblia não deixo de lado pra agradar o aquário. Quem é real não teme os falsários. O que posso fazer em prol do que creio já fiz. Agora deixo na mão do justo juiz. Pra que inventar? Pra que? Vai me diz. Se o evangelho é sério, puro e simples. Eu sei, tá tenso, tá tenso, tá tenso. Eu sei, tá tenso. O jogo tá mudado já faz algum tempo. Eu sei, tá tenso, tá tenso, tá tenso. Eu sei, tá tenso. Quem não se arrepender no fim é sofrimento. Tá tenso. Tá tenso. Tá tenso. Quem não se arrepender no fim é sofrimento.